abro a janela, deixo o sol entrar, respiro o ar. De novidade um outro dia, minha vida pode andar, cobrir o chão. Passos novos ontem já se deu, hoje é meu lugar pra mergulhar. No mar de gente, braços bem abertos e venho que virá. Die.